Hey Moss, Olibli outra vez. Bo corpo, bo boca. Que a ti podes de me passar. Para querido, te amamos.